computador foi certa quatro para a ponte de luz de 1.60.4. Colete azul 2774, autorizado Porto Seguro, envio número 0, via Whisky 33 até Raíra, após direto Porto Seguro, decolagem da 1-0, saída Coral 1-Bravo, o controle 1-20 da cima 8 e o transponder 0221. Autorizado por seguro nível 160, decola da 1-0, VTC da Coral 1-Bravo. Vai ser o uso 33 após a ilha, após VTC. Controle de Salvador 1208, transponder 0221, Lago 2774. Correto, Lago 2774, chame para o pushback e acionamento. Para o pushback e acionamento, 2774. 3LS, tá, 31, você. Tá, 3178, portão 07. 07, tá, 31, você. Liberal 9973. Prossiga. Ok, aguarde um instante para a cópia. Liberal 9973. Essa transmissão está muito baixa. Intensidade está 1, ok? Quase ininteligível. Como é que está agora? Mantém, ainda é intensidade 1, quase ininteligível. Aeroporto virou de fora, tá lá. Are you ready to copy? Yes sir, go ahead. Okay, clear destination, Madrid, flight level 330, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, UR, after via flight plan route. Departure from runway 10, left turn, Puka, departure, and then Zipa, transition. Departure frequency 120.8. And score code 5331. Okay, 084 Kyoto Madrid, flight level 330, altitude 10 to November Tango Lima, don't flight and route. Runway 10, left turn Puka, Zipa transition, frequency 120.8 and squawk 5331 over 04. Sierra 084, lady back is correct and change your transport code to 5272. 5272, thank you. Roger, lady back is correct, report for pushback and startup. Okay, thank you. Federal 9973. A transmissão melhorou. Aguarde só um instante para a conta. A saída é São Luano, transição módica. Autorizado, chame para o táxi, o azul 500. Autorizado, não, para o táxi 500. 13305, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 2.85, secundária 2545, para o centro 3305, obrigado, galera. Ok, Sideral 9973, autorizado com fins 360 nível, via Upzulu 10 até Pubavi, Upzulu 16, Cosmo, após direto Misti e após direto com fins. A decolagem é da 10, saída São Bruno, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, o transponder 5260. Velocidade com fins 360. São Bruno, Motiva, Motiva, Altitude 10 até Pubavi, após nomeia até Foz, DCT Lista, DCT com fins. Controle 128 com 5260. É 5260. 5260. Tá correto, o Sideral 9963, né? Pode falar do Chibé dessa área, né? Controlada a restrição de altitude, autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste 10118. Está autorizado o final do procedimento, não posso estabilizar no lote. Controlada a restrição de altitude, autorizado 2.000, está amarrado no lote, 6303. Câmera 224, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, da pouso. Câmera 5001, 1204, 120, 4 horas e 20, alternando o direto. 5001, autorizado em táxi direita via Taxa Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem e ajuste de altímetro no 0 no 8. Eu Tá de tráfego da via em caminho, tá aí? Pode ser tráfego ali na 750. Após passageiro na Avianca, segue táxi via parte do 1 e Autorizado voar direto estátua, o chanel 6212, vai ser inicialmente o nível de voo 10. Uno 723 completa final, chama a torre, Uno no 8 decimal 95, bom pouso. 23895, obrigado, boa noite. Uno 723, boa noite. Uno 723, boa noite, autorizado 2 no 0, vento 170 graus, 49. Boa noite, prepare a subir o seu volume, transição Delta, número 2, precota. Rádio 459, muito bem, espera. A passagem era na Europa, após ingratidão de portão 01. Foi a porta do Europa, portão 01-63-03. Via parte principal em Índia, um ponto de espera, suporte para a decolagem, um ajuste no 08. Vou chamar o 9723, mantém em contato via Alfa e Kilo, para parte 3, Santa Bárbara. Alfa e Kilo, parte 3, estaremos olhando, confirmando, parte 3? Afirmo, parte 3, parte de carro, do meu atuação prevista 1 em 1. Obrigada. Rádio 4959, vento 160 graus, 59, autorizado, decolagem no sistema 0. Decolagem autorizada no 0, do 4959. Wait for the partner. Can I do it for? Let me tell you what you want to do. 8-1-0, Europa 0-4. Romeu Vitor, até o procedimento. Só confirmando o visual 085 para nós. Autorizado, Salvador e Nelson, 085, decolando da pista no 7, inicialmente curva direita no corredor Axé, mantendo o número 10, até fora da barra, ou embora pelo controle. Aciona 5254, controle Salvador 108. Azul 4959, decolando 39, chama o controle 1208. Controle 1208, azul 4959, boa noite, até a próxima. Como eu fiz o protesto, seja muito correto, se não muito protesto, chama o próximo táxi, só confirma o pátio. Salvador, boa noite, o azul 4959, está cruzando 1207 na Coral no Bravo. Azul 4959, aguarde um instante. Azul 5001, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, com voo. Boa noite. Um instante, que 5962, 1 minuto, Pecoque. 0, feita Coral, 1 no braço. Coral no braço, só para 140, azul 4959. 1-1-3-5-4, aciona a identificação e a chegada. O médio 1 ao nível de voo 060. Visitap da presente. Prepare a subida São João. Esperando a nossa estrela Lima, Zanzero. Contact Salvador Departure, antes de ir, this morning. 8-4, radar complete, off the cost, level 330, vai a Puka de Pátria. Level 330, vai a Puka de Pátria, vai a Puka de Pátria. Você tiver para o Galeão, nível de voo 360, do colando da pista no zero com primeira curva direita, subindo a São João 1 e transição décima, após a 3144 e segue via rota do plano. Aciona 5260, controle 1208. 3,5,9,3, só lembrando, São João no transição da Cruz. São João no lembra após da Cruz. Na minha luz ali, mas eu levo para o chão da Cruz. Ingresso na pista 17, faz táxi sobre a pista e reporte no cabeceira no M3. Nós 973, documento 45, chama o controle 1208. Escorpião, Delta 384, may you flight to Cipar? Contact the path you can drive. Calibus. Oi, Salvador, tá 902 ano para o táxi, seu BD 166, 4 horas, Fernando Leão. O 9021, utilizando o táxi, e após precisar o táxi em Índia, se aposta um ponto de zero para o decolagem, mas no altímetro, 0908. 1008, via Índia, agora ele não pode pegar uma zero, tá 902. E 5972, utilizando o táxi, e após precisar em Índia, por solicitar o repórter de ponto de decolagem, no altímetro, 0908. Passa o retorno, correto. Sim, eu vou lá para o Unox. Visto, Uniforme, November, Oscar, Kilo. Direto o Unox, é isso, eu vou ter o retorno. São 3600, essa identificação dessa via chegou ao Bonal de Uno para a Liga de Voo 050. Para tirar o nível acima, informo que o tempo de decolagem será de 2 minutos após a aeronave em frente, tudo vai ser preterido. Após o Rio, na aeronave. Como o Vitor Atel, foi decolado ao 5-0, com via direita, mantendo o número 7 no controle 1-2-0-8. Com via direita 2-0-8. Salvador, uma boa noite, Hotel 4738, informação de Alta. Hotel 4738, boa noite, formação de Alta Fortaleza, trabalho subindo a Momo, transmissão frutinha, na Rede 4. Momo frutinha, sim, obrigado, Hotel 4738. Manda o seu papo elétrico estabilizado e faixa estabilizada. Portanto, estabilizar a boa, 34. Sugerar 9973, chame em recurso, frequência 1251, alterna 123-8. Recife 2-1-2-3-8, obrigado, boa noite. Boa noite. Romeu, Vitor, o hotel tem condições de voar na proa de Ilhéus? Negativo. Bem, a proa de Ilhéus subia inicialmente até 3.500 pés. Proa de Ilhéus, 3.500, certo. Hotel, Romeo Victor Hotel, autorizado, seguro para o nível 085. Para o nível 085. Era para 084, contact you, 630, 126, decimal 85, decimal 125, decimal 45. 4685, 1545, 4845. Tudo bem. Contra 104, contra o incidente na sua frequência 118, decimal 95. 294. Aí o 354, né? O 354, continua a circulação, era o Celine. Sete dois, contato radar colagem, estuda via saída São Bruno, para o nível de voo 360. São Bruno 360, pode voar, Leda? Rio 519, 72, autorizada para o Gileda. Autorizado, Leda, Rio 5972. Agora 6 milhas para a posição coral, chame e as na frequência 120.1, serviço radar encerrado. 7.04. 7.04. 7.021.21.0 graus, 049, utilizado com a HP 0. Colégio 0.1.0.9.0.2.9. boa noite, Oceano 3, uma três, formação Delta, autorizada. Número 313, somos o nosso contrário, número 2 cópias, prepare subida 101. Beleza. Delta 4738. Chama 021, decolou 59, chama o controle 1208. 208, boa noite. 147-3834. Firmo. Autoridade para Fortaleza no vídeo voo 310, no colega pista 0 com primeira curva à esquerda, e da Mono, transmissão para ti, após o PV 19, segue a rota do plano. Código transponder 5402, controle Salvador 120, Fortaleza, nível de voo 310, decola pista 10, perfil Momo, direção Frati, ao corredor 19, Bangu, Abucu, direto Fortaleza. Transporte 5402 e o controle Salvador em 120, décima 8, o TAN 4738. Correto, TAN 4738, um plano para puxa. Gente. Agora será de 5273. Confere, tá 9021. Obrigado, por chegar no cenamento da 4738. Quase 240, deixa para 2007, Senegala 098, cancelada em Chico e Chutude, e a linha 703, estão estabilizados. Construção 3600, visão Pistão 0. Tente Tão 3600, chame a tua frequência 1198-95. Posto 95, Tão 3600, boa noite. Boa noite. Boa noite, autorizado com o 0, vento 170 graus, 5 nós. reposição zero. Chame Recife, frequência 2.1, alterna 2.3, 2.8. Boa noite. Afirmo 6.3, barulhos aprovados no vídeo 1.360, decolando a pista no zero com curva à direita, na subida São João, Leda, Motiva. Motiva intercepta pelo número 0 e segue a rota do plano. Afirmo 5.4.1.1, controle Salvador 1.2.0.1. Especializado barulhos 3.60. Conforme rota, saída São Lula, direção Mótica, pelo Lula 0, conforme a posse. Com 4-1-1, transforme 208 ao controle, o Xena 6303. Correto, 6303, chame pronto, puxa o treinamento. Amarelo. Então, 3600, Samsung 06, mantenha-me escuta, táxi via Alfa e o Paulo Chão, estoque 6 metros. Alfa, especialista 3600. Linha 224, paralela conjunto do 0 nível 190, decola da pista no 0 com curva à esquerda no subida Conde. Aciona 5405 e o controle do Salvador 120.8. Correto, linha 224, porém, hoje o senhor identifica o transponder, agora será o 0245. 0245. Correto, chame pronto para o estacionamento. Sou Salvador, eu estou na 240, boa noite. Agora, 2:30 de Lembra. De 240, boa noite, projeto pouso no sistema 0, vento 170 graus, 5 nós. Sistema e pouso no 0, está na 240. 774, a 3 milhas para a posição coral, continua subida para a área de bom, 60, serviço a dar o cerrado, chame o leste, frequência 2 próxima onda. Só 90, 21, chame o Recife, frequência 1, 25 próxima onda, alta 1, 23 próxima 8. Boa noite. 4738, 213 a bordo, autonomia de 3 horas, altera Recife. São 473, exteriorizado o táxi, minha parte principal do Oceania Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste de altura 108. Pátio Índia, postura 90, altímetro 108, da 473. São 3152, essa é a minha notificação de fazer a chegada para o mais de um ano, pelo menos de 2060. Estamos no 0000, Miracle GS, para o Confundo 07. 00, Caixa 3, 9, 2, 4, 0. Da 3, 4, 0, estamos com 1, 2, mantém a escuta, Alfa e Juliette, ponto 1, 0. Alfa e Juliette, ponto 1, 0, da 9, 2, 4, 0. Então, 1-0. 1-0, 7. 0-0, 4-7, 3-2. 0098, deixa para 2010. Sim, agora mais 08, eu ia ser autorizado, informe estabilizado. Autorizado, siga via, pela 3.100, CH908.